Papa Oscar, reporte passando nível 050. Ciente de Papa Oscar, desce mantém 2.000 pés. O ajuste no 099, reporta para modificação, reporte passando 3.000 pés. pés para 2000 PJR de Papa Oscar. Ciente, India Papa Oscar, reporta atingindo 2000 pés ou para modificação. Índia Papa Oscar, regra de voo modificada 0627, teste mantém no 1500 pés, o ajuste em Salvador no 099, reporta atingindo. À direita aqui o Juliette de Azulu, da sua formação. Ciente, Juliette de Azulu, reporte na Prodvar. Grato. Índia Papa Oscar, confirma a altitude. Usando 1900. Ciente, reporte visual com campo, Índia Papa Oscar. Tá pronto, VR, direto. Ciente. Posso já visual pro campo, cruzando 1700, autoriza ingressar numa base de esquerda. Índia Papa Oscar, chame a torre na noite decimal meia. Beautiful. Paulo Oscar, tráfego ainda 9 estados, hoje agora no 0 no 9. Continua a aproximação, senhor. Reporte a 3 milhas, sinal pista no 7. Para nós sete de papel. Índia para Paulo Oscar, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento no 60 graus, 099. 60.099, autorizado pouso, 097. Capital descida, o Juliette de Azulu. Sim, de Azulu, desce, mantém 2 mil pés, o ajuste no 099. Reporta para modificação. Desce, mantém 2 mil, Juliette de Azulu, reportará para modificação. Oscar, pouso autorizado no 17, vento no 60 graus, 109. Após o pouso, está ali o campo tranco para participar? Afirmo, senhor. Tango India Papa Oscar, nós falamos 36, autorizado do Trek, só me levando a pista. No cancelamento, na presente, o Juliette India Zulu tem um capa 20. Juliette India Zulu, décimo, mantenho no 1500 pés, o ajuste no 09, regra de voo modificada ao 0637, aguardo transferência. Juliette India Zulu, no 019, ajustado para 1500. India Papa Oscar, escuta. India Papa Oscar, passando 2 dias, Juliette de Azul. Juliette Juliette em desluciente, confirme visual com campo. Afirma visual com campo, Juliette em desluciente. Juliette em Deslu, chama a torre no 8 para sinal 6. Torre no 8, 6, Juliette, Salvador, boa noite, estou passando com Juliette em Deslu. Juliette em Deslu, tráfego ainda 9, estado, justo no 0 no 9. Chame na final de 3 milhas, pistão 7, Juliette em Deslu. Chama na final de 3 milhas, pistão 7, Juliette em Deslu. Juliette em Zulu, estado, check time. Já travou embaixo, Fel. Juliette em Zulu, pouso autorizado, pista 17, vento no 60 graus, 08 nosso. Quase alinhado com o vento, vai para 17, autorizado. Juliette em Zulu. Salvador, Salvador, bom dia, TAM 3601, autorização Congonhas, nível 380, ciente da informação, quilo. 3601, só um minuto. Confirme? Só um minuto, senhor. Claro. Capitão Juliette, índio Zulu, no solo 47, confirme, pátio, Cristina. Zulu autorizado, backtrack, me lembrando, pátio 4, Juliette, índio Zulu. Por gentileza, confirme, solicitou 380, tenho 36 já autorizado. Copiou 36, 3601. Silêncio.4. Pronto. 3601 autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. Decola pista no zero, primeira curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto posição Bridge. Em Bridge, intercepta para o Zulu no Ney, até Bravo, até o Zulu. Após voo direto, posição Trivi. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle Salvador opera em 120 decimal 8, transponder 5533, TAM 3601. Autorizado Congonhas, nível 360, decolada 10 com curva direita, Dael, Leda, Bridge, Upper Zulu no 6, BHZ, direto Trivi, rota do plano de voo. Aciona 5533, controle 1208, TAM 3601. Procedimento correto, TAM 3601, chame pronto para o posto de estacionamento. Confirme somente seu portão? Chamaremos no 06. 612, copiado. Zulu, estacionar frequência livre, bons casos.